desse som. Para se libertar, seu corpo balança, já não consegue mais parar. A noite põe à vista sua aura, junte-se a nós. Purifique sua alma, esqueça esse marasmo que toma conta de ti. Junte-se ao nosso estado de êxtase. E com certeza eu sei que você vai gostar. Eu quero ver você dançar, cantar, pular. Acho legal esse lance de não generalizar. Em nossas vidas temos muito o que escutar. Isto é apenas mais um instante. Ou só um blues, um jazz, um reggae, um funk. Já estará sempre com você. Axé babá, a tupa D. Axé babá, a tupa D. Axé babá, a tupa D. Axé babá, a tupa D. Axé babá, a tupa D. Axé babá, a tupa D. Axé babá, a tupa D. Axé babá, a tupa D. Axé babá, a tupa D. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. A cada vez mais pressão sobre você. Ouça teu rádio, ou ligue a TV. É. Querem nos impor um ritmo, mas não deixamos. Sabe por quê? Em nossas veias corre mais puro som das ruas. Enquanto isso, nosso êxtase continua sendo retardado pela mídia que nos põe goela abaixo. Coisas que não trazem benefício algum. Pelo contrário, só atrapalham e causam dores. Te fazem break preto onde antes haviam cores. Então siga as tendências que estão dentro de você. Erga a cabeça, já irá te proteger. Saiba que com ele não há o que temer. Axé babá, a tupa D. Axé babá, a tupa D. Axé babá, a tupa D. Axé babá, a tupa D. Axé babá, a tupa D. Axé babá, a tupa D. Axé babá, a tupa D. Axé babá, a tupa D. Axé babá, a tupa D. A gente nessa e realmente fique bem a bamba. Transcenda as amarguras corriqueiras do seu dia a dia. Faça da sua luz sua mais forte fonte de energia. Viaje nessa ideia, presta atenção. Olha que bom seria. Bom seria, bom seria, bom seria, bom seria. Ótimo. As tribos de raiz unidas pela paz. A paz interior que só a música nos traz. Muito som pra gente a toda hora, pampa sem parar. Levantando nossos braços ao céu, agradecendo a Jah. Todo mundo muito, muito, muito, muito à vontade. Polifonicamente cantando, iluminando a cidade. Paranoicas, parabólicas, bucólicas, urbanas. Uma grande batedeira musical. Isso não é legal? Pode crer. Axé babá, a tupa D. Axé babá, a tupa D. Axé babá, a tupa D. Axé babá, a tupa D. Axé babá, a tupa D. Axé babá, a tupa D. Axé babá, a tupa D. Axé babá, a tupa D. Sua cabeça pensante pra funcionar. E consequentemente seus pés dançantes irão dançar ao som de um blues que seduz e pode reduzir. O som genial de Ed Mott com James Brown. A noite põe à vista sua aura, onde só pra completar existe a paz que a música nos traz. E vendo a voz de quem a canta, seus males espanta. Espanta, exterioriza o bom e o bonito que vive escondido, enrustido dentro de você. Por isso cante conosco, mostre seu rosto. Esquece esse marasmo que toma a conta de ti. Junte-se ao nosso estado de êxtase. Vem com a gente nessa, eu quero, quero te ouvir. Por isso erga tua cabeça e nunca se esqueça. Já estará sempre com você. Axé babá, a tupa D. Axé babá, a tupa D. Axé babá, a tupa D. Axé babá, a tupa D. Axé babá, a tupa D. Axé babá, a tupa D. Axé babá, a tupa D. Axé babá, a tupa D. Axé babá, a tupa D.